linda essa relação que envolve o meu coração. Cansado já de sofrer, a ponto de enlouquecer. Pensei que voltar atrás seria a solução, porque fui me apaixonar, falhei na percepção. Seu jeito judia de mim, dengosa como um querubim, com tantos delírios de amor. É da vida. Seu jeito judia de mim, dengosa como um querubim, com tantos delírios de amor. Insistir, vem pra me amar.